3197, decola de 27, chama o controle sequência 120, deixa 8. 10 da noite. 97, contato radar na decolagem, suba via saída Tango 1, transição Bóculo para o nível 340. Vendo 340, perfil da Salvo, na autorização? Autorizado. Salvo na proa. Chanel 6313, Romeu. Chanel 6313, faça identificação, desça para 4 mil pés via chegada a Bonf, ajuste no 0 no meio. 4 mil via Bonf, pode ir para Bonf, 6313? Já, Bonf. Autorizado, 6313, obrigado. 2795, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, nomeia autorizado LS X-Way da pistão 1-0, informe estabilizado. 2000 pés, 1-0, nomeia, torre reportar estabilizado, LS X-Ray azul 2795. No 97, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 2835, 2531, até 3197. Salvador, boa noite, capitão, 021, descend via Bom for Arrival, flight level 050. Vai, Bom for Arrival, flight level 050. Chaler 63, 13, reduza para 2009. 209, 63, 13. Dado, táxi, chama para ingresso, fechou 7, faça só então. Autorizado o ingresso na 17, à esquerda, reporte alinhado e pronto, então. Mike Tango, está autorizado a decolar? Após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, tem condição? Até 3 mil depois com a esquerda? Ah, tem motivo. Após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Tipo, está autorizado a decolar, vento 1309. Já vai manter a proa até 3 mil pés para depois com a esquerda, sem na boca. Tem motivo, mantenha a proa até 3 mil pés. Então siga minha 310. Então próximo acionamento, a frequência do solo está ativa ainda, 219? Está ativo, 219, mas pode acionar e chamar para o táxi. Fique coordenado com o seu, fico na sua frequência ou quer que volte para lá? E mantenha a frequência já, aciona e chama o táxi. Autorizado, então mantendo sua frequência, chamar a táxi, 63, 1, 0 do acionamento. Xanemia 313, após Monfi, mantém o perfil da chegada, está cancelada as restrições em Pelo, desça para 2 mil pés, que é NH1 no 0, no 6, start localizador. Restrições para 2 mil, 313, autorizado para 2 mil. Olá, os 40, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 108, vai que dá, bom. Fox e Mike Tango, contato radar na decolagem. Ao passar 3 mil pés, autorizado iniciar a curva esquerda na perfil da PUCA. Ao passar 3 mil, esquerda PUCA, o Mike É 310, chame no ponto de espera, pronto, ajuste no 0 no mesmo. 2795, salva as 45, chega via Alfa Kilo e Pátio 3, posição 3 Romeu no pátio. Alfa Kilo pro Pátio 3, posição 3 Romeu, azul 2795. Na 3 autorizado, sinal ILS X-Ray, porte estabilizado, que ele é normal 0 no meio. Obrigado, Linhares, decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 05 croc. Torre 6163. Chame a 6163, compete aproximação, chame a torre 198, decimal 95. Minha aproximação, aguarde pista livre, vento 1.0 graus, 0.4 nós. Com a da companhia de sinal lógica. Pista no 0 livre, pouso autorizado. Mandou Fox, Mike Tango, voe direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Mike Tango. Veículo 49, 1208, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, Chinem 6310, decolado na Pucajama, Aracaju. Chinem 6310, contato radar, suba via saída Puga para nível 350. Autorizado, subida via para nível 350, Pucajama, Aracaju 6310, não chinem. Controle Salvador, cordial, boa noite, azul 2782. Azul 2782, contato radar, desça a 4 mil pés, chegada a Bomed 1, QNH 1096, vou direto e TAP. Direto e TAP, mais 20 milhas para descida, o azul 2782, reportará para descida, tendo para 4 mil. Voando. Zero, two, one, alpha, clear. Last X-ray, runway 10, report to the Chalk Alive. Okay, QRS approach, runway 1, X-ray 10, echo sub, Sepkala 0, 2, 1, alpha. Fala 5-1, siga via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 6-3-1-3. Portugal 0 to 1 Alpha, complete approach, contact the tower on 118 decimal 95. 118 95, Portugal 0 to 1 Alpha. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, cruzou 260, mantendo 2509. O 4298, contato radar, autorizado via chegada Bomed 1, desça e mantenha o nível de voo 0620. Autorizado via Bomed 1 até o 090-4298, azul. Autorizado até o 060. 782 para descida. 2782, desça para 4 mil pés, direto em TAP, QNH 1096. Descendo direto em TAP para 4 mil, azul 2782. 5310, Teresina. 1096, siga via ainda 1895. No posto de espera, me chame pronto, ajuste no 090. César, estamos esperando, se escuta, tomara pronto. 310 após Jamo, voe direto o Romeu Fox 08. Após Jamo, Romeu Fox Trot 01863-10, muito obrigado. C2, aguarde cópia em 1895. Estamos prontos, ponto zero, Bono 096. 99, metrizado em área, mantém pista na zero. Só um instante, ele passa a cópia. Aí. Zero to one alpha, ground at 57, taxi alpha, Juliet gate 1-1. Alpha, Juliet gate 1-1, FL, zero alpha. Chamando a 310, passa 180, chame o centro na frequência 125, decimal 45, ao PN 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Boa noite. 09000, autorizado em área de decorar, pista 021-40 graus 059. Ali decorar, boa 096. 082, copia. 9082, prossiga. 360, autorizado Galeão, decola da pista 1-0, saída Sambo 1, Leda, transição Dóquilo, interceptor uniforme Zulu 44, Porto Seguro, uniforme novembro 857, passo conforme. Controle 120, décima 8, responda 5263. Gente, autorizado nível 360, decolando da pista 10, na saída Sambo 1, Leda, depois toco upper Zulu 44, seguro upper novembro 7 volts, controle 208, transponder 263, o voo 1-9-0-8-3. 9-0-3, para pushback acionamento. Está pronto para pushback acionamento. Gente autorizado, pushback acionamento, chama o táxi. Chama o táxi, voo 9-0-8-3. Meliculou 59, chame no 208, bom voo. 208, boa. Via Mongo, 370, gol na 096. Pegou 9082, está pronto para o táxi. Tem 67 a boa lanterna. Campinas, 3 horas e 37 minutos. 9082, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 0 no 6. Índia no ponto de espera pronto, com no 01 no meio de ajuste, por 9082. Vai atingir o 090-04298. 298, desça para 3 mil pés, NH1 na 0 no meia. 3 mil no 0 no meia. Torre Salvador, voo 9082.00, pronto para decolagem. Voo 9082 utilizado, linha de decolagem, pista 1 a 0, vento 1 a 4, 0 graus, 0 a 5 graus. Decolagem, está 1 a 0, voo 9082. Estabilizando o localizador visual com a pista azul 2782. 2782, complete final, ILS, torre 118, decimal 95. Torre 11895, azul 2782. Obrigado. Azul 4298, desça para 2 mil pés, QNH 10, 16. Autorizado ILS, XG, reporte localizador. 2000, 16, vai reportando o localizador, 498. Estabilizou no ILS. Azul 2782, vento 140 graus, 05 nós, pouso autorizado, pista na 0. Decolou 05, chama no 208, Goiás. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, voo 9082. 9082, contato radar, dessa correção suba via São Luano para o nível de voo 360. São Luano para o nível de voo 360, voo 9082. Passa nível 160, chame o centro em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Ok, 125, 45, 126, 85, voo no 096, boa. Oi, pode confirmar o vento pro 2782? Chega. Confirmar o vento pro 2782. 30 graus, 05 graus. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Kilo Serra, Lima Gata, Aéreo está. Lima, autorizado táxi, chame no ponto de espera da Papa. Sente, autorizado táxi, chame no ponto de espera da Papa, Kilo Serra, Lima, 04, boa. A torre, 18, decimal 95. 4298, reduzindo, 1895, boa. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4298, 7.7 milhas. Azul 4298, vento 1 a 30 graus com 04 nós. Seu número 2 para pouso. Continua a aproximação, informarei que está livre. Aguardando 4298. Ingresso final do A7, Kilo Serra Lima. Ingresso, Kilo Serra Lima. Reporte Nery, pronto, Kilo Serra Lima. 2782, falou 09. Cruze Alfa, siga via Kilo até o Pátio 3, posição 4, Lima. Cruze Alfa, Pátio 3, qual é a posição? 4, Lima. 4, Lima, ao Azul 2782. Azul 4298, pistão no zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso 4298. Nós 082, passa nível 160, chame o centro na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 251, obrigado, bom trabalho. Sierra Lima, alinhado na 17 pronto. Sierra Lima, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1940 graus com 059. Após, circuito a critério, à esquerda ou à direita? Ok, vai ser à esquerda, pelo Sierra Lima. 4298, São Luz 12, siga via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, na sua escuta. Obrigado. E5974, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a Bonf, canceladas as restrições de altitude e velocidade, que negar 1096. 1096, restrições de velocidade são moderadas. E aproximação, número de aproximação? É o número 1. Toda a pesaria do Bahamas da presente é a posição Duna? Fui direto pelo da presente, guardando vetores para final ILS. Ok. Pelo aguardando vetores, completo o escopo já, praticamente com condição de jogos pelo campo de vida. Tema decolou 1-3, chame girando base para a 1-7. Reportará girando base para a 1-7, que é do Serra Lima. Gerando base para final da 1-7, trem baixado checado, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, autorizado a tocar MT pista 1-7, vento 140 graus 049. Após circuito, esse é o critério. Gente, autorizado a tocar remete, circuito a critério, Kilo Serra Lima. Charlie Lima, tô com o Hamilton 18. Chame girando base para 17. Quando era girando base para 17, pelo Serra Lima. Salvador, o azul, 4235. Sato 235, contato radar, desça para 4 mil pés, chegada a Bonf, TNH 190 no meio. 4 mil pés, 190 no meio, a Bonf. Com 974, desça para 2 mil pés. Retoração para final ILS, pista 90, curva esquerda, vou ir na Pro 200, limite ao localizador. O Rio pode manter perfil? Dá pelo doutor? Relativo. Só te considere a última informação. Mantenha o perfil e informe o localizador, desça para 2 mil. Ok, 2 mil pés. Mantenha o perfil, muito obrigado aí pela... Vou manter a aproximação no tempo e chamará no localizador, em serviço. Rio 5974. Estão no 7. Vento no 40 graus com 5 nós. Vocês estão com a remetida no 7, quero se animar. Bom, que o circuito vai ser para a direita, agora o que, senhor? 7. Charlie Lima tocou e arremeteu aos 2-1. Agilize a curva direita para cruzar a final da principal. Chame para girar base, dona 7. Agilizando a curva, reportará. Vai reportar na base o dono 7 pelo Charlie Lima. Para girar base. Thank you. Localizador Rio 5974. Rio 5974, complete final ILS X-Ray, chame a torre Salvador, frequência 1 no 8 decimal 95. 95, obrigado, hein? Tu, Serra Lima? Alongue a perna do vento e aguarde para girar a base, tem um Boeing na estrada principal, após a passagem do meu será autorizado, TGLP. Ok, vai prolongar, vamos até a pro e aguardando a instrução para prosseguir 17, pelo Serra Lima. Salvador, boa noite, Zé, o Rio 5974, pela final da capital 10, já abaixado travado, passando uma milha por externo. 5974, vento 140 graus com 5 nós, pouso autorizado, pista no zero. Há um tráfego à esquerda do campo, para pouso na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Sente o 5974, o tráfego está com o nível positivo vertical. Zona 40 graus com 0,5 nós. 140, 0,5, obrigado.